que será que tá acontecendo? Duvido ter me esquecido em tão pouco tempo. Mas sua voz entregou que comigo mudou, fiquei louco. Quando percebi que o meu amor era de outro. E o quê? E eu achando que você não ia esquecer, esqueceu. Esquecido em tão pouco tempo. Mas sua voz entregou que comigo mudou, fiquei louco. Quando percebi que o meu amor era de outro. E eu achando que você não ia esquecer, esquecer. Você não ia esquecer.